chegou. O araqueto tá no toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O araqueto tá no toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Eu vejo o povo dançar, eu vejo o povo cantar a melodia da canção. Eu vejo o povo dançar, eu vejo o povo cantar a melodia da canção. Vamos dançar no compasso, eu vou seguir o teu passo para o seu coração. Vamos dançar no compasso, eu vou seguir o teu passo. E a galera do Vasco da Gama sai no chão. O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ar chegou. O araqueto quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. O araqueto quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O araqueto quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar a melodia da canção. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar a melodia da canção. Vamos dançar no compasso, eu vou seguir no teu passo para o seu coração. Vamos dançar no compasso. E a galera do Mengão, quero ver! O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ar chegou. Apesar de eu ser tricolor, São Paulino roxo, tem algum São Paulino aí? Com certeza iremos ser campeões paulistas. Vamos continuar a festa, circuito.